Eita, resenha ex-love. Pra quem tomou corno, nem escute essa daqui, pelo amor de Deus. E se for escutar, escuta 10 vezes que vocês vão entender. Essa aqui tem um pouquinho de maluquice também, ó. Nem adianta se arrepender, foi você que escolheu sofrer. Quando eu quis amor, você quis prazer, só queria um pererê, pepê. Nem adianta se arrepender, foi você que escolheu sofrer. Quando eu quis amor, você quis prazer, só queria um pererê, pepê. Só queria um pererê, pepê. Bandida, eu me entregando, escutando várias brigas. Falava que a Fernanda era sua melhor amiga. Quando eu descobri você roçando a periquita, colando velcro. Bandida, eu me entregando, escutando várias brigas. Falava que a Fernanda era sua melhor amiga. Quando eu descobri você roçando a periquita, eu falo assim, ó. E vamos e dizes love, dizes love, dizes love, yeah. Não quero mais ser love, nem me pare. Eu vou te dizer, sua vaga rotativa, quem ocupa? Eu rodando em via dupla, fui saindo e outra dentro, lá ele. Sua bunda rotativa, de quem é culpa? Cê rodando em via dupla, fui saindo e outra dentro. Vai falar assim, vai. E vamos, this is love, this is love, this is love, yeah. Não quero mais ser love, nem me implore. Me sinto bem melhor, sinto por perto. Foi às 8h20 o crime. Notificou um motel com meu cartão de crédito. Não vem com suas crises, não finge. Me sinto bem melhor, sinto por perto. Foi às 8h20 o crime. Notificou um motel com meu cartão de crédito. Assim, ó, vamos, me dizes love. Gastar, planei todos os passos que cê dava com eu.